Cruzeiro está 8-0. Victor India Juliette autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento no 30 graus 099. Victor está autorizado, Delta da Juliette Delta, decola da 97 no corredor forte, após decolagem, curva à esquerda. Inicialmente no TES, solicita autorização para controle para ascensão nível 06. Aciona no transponder por gentileza 0135 e 119.35 é a frequência de controle. Autorizado base para o ONU 7, Mike Eco Delta, informa a aeronave um helicóptero efetuando sobrevoo a 2 milhas da cabeceira ONU 7 a 500 pés, é um Robson 44. Autorizado aqui da 3859. Tempo completo final, chamo 2826. Confirme na frequência. 7186, pega no segmento. Delta, o vento 130 graus 099, quem negar no 0 no meio, porta no solo controlado, Mike Eco Delta. Eco Delta, porta no solo controlado. Sou Juliette, 632. 63621, da 8, autorizado, puxa no 04. 1016, informe estabilizado. Ok, 2016, informe estabilizado. Objeto 5826, controle? Prossiga 5826. Vê se mantém até o 060. 06026, o habitat. 107, autorizado Salvador Ondina, 500 pés, decola pista no 7, corredor Axé. Piloto em comando Eduardo. Guardião 07, tem uma aeronave no externo, tem condições de decolar sem interferir no eixo de aproximação da 17 e na 10? Cliente, decola com plano noroeste, informa uma aeronave efetuando sobrevoo a 2 milhas da cabeceira 17 a 500 pés, é um Robson 44. Aqui, eu tenho que entrar no trato, ainda não visual. Porta fora do solo, Guardião 07, vento 120 graus 099. Fora do solo, visual com tráfego, Guardião 07. Mike Eco Delta solo aos 31, autorizado táxi ao estacionar a frequência livre. Então 3859, o vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso pista 10, informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira 17, efetuando sobrevoo a 500 pés. E um tráfego decolando, um helicóptero decolando com proa noroeste, não interfere com a aproximação da 10. Esta visual com a opção esquerda, 3859. O tráfego da América que se encontra no 11 já foi autorizado por hoje, ok? Sente o Juliette para o 10, paciente o tráfego da América na 32. Pro Alambi, nada presente. O Guardião 07 dá presente autorizado corredor Axé, informa a aeronave a 4 milhas do externo, tem condição de agilizar no cruzamento? Tem aqui, está visual, está agilizando. Salvador, é 35345, pronto, impulso, feedback, acionamento, chamada 1-3. 6312, por gentileza, mantenha a posição, tráfego da América já iniciou, puxa, acho que vai ficar difícil se ingressar no 10, ok? Mantenha a posição, 632. Muito obrigada. O trip vai manter no escuta e aguardar, é o número 2 nesse setor para manobra. É, isso na escuta, 316. Solo Chené, 6211, para táxi, está com 3 horas e 40 de autonomia, alterna com 20. 03 a bordo. 07, com controle 199.35. 199.35. O salvador se autorizar o trip, assim que termina o push, já iniciou o táxi, que a partida é rápida nossa. Eu sei, comandante, mas eu não posso preferir o tráfego da América, já iniciou, e eu tenho o tráfego da Oceania, que já está no solo há 5 minutos, aguardando para prosseguir para esse mesmo setor, ok? Desculpa aí, obrigado. Vamos. Cabeceiro no 7, efetuando sobrevoo um Robson 44, também não interfere com este aproximação do 1-0. Dentro 2-7. Tchalex aí, mantém escuro. TAM 3859, solo 1-21-9, seu solo aos 3-4. 219-3859. Quebrou. É a redução para 209. Pode ser 210, senhor? Afirmativo, 210 descendo até 3.000 pés. A gente inicia, o tráfego percebe está a meia dúzia de milhas à sua frente. Ciente, 210, 3.015, ciente do tráfego. 5297, vento 110 graus 08, nós autorizado pouso, pista no zero. 107. Até aqui. 2 e 1, mantém ponto esperadão no zero. A informação para o senhor, o vento é de 110 graus com 7.9. E decolagem da 35 é só sobre coordenação com controle. Eu vou checar com o mesmo já cada sua autorização, ok? Foreground American 980 is ready to taxi off East 1-1. American 980 approved the taxi via April 1, India and Alpha, host point tower 18606. Altimeter 1016. American 980, Echo 1, India, and Alpha 410, copy altimeter 1016. Ocean 6312, após a passagem do tráfego da América, está autorizado via cabelo de LED pro 10. Uno ali, mantém pistão no zero. Ele mantém no zero, 362 no 1. Vamos passando 3 mil pés. Trip 5217, solo aos 36, livra a pista pela Taxway Echo, solo 1-21-9. Oceania 6225, bom dia. Oceania 6225, muito bom dia, mantém a escuta guarda costa. Mantém a escuta guarda costa, 6225. Tem a série prevista? Momonitsa. Preparado, direto, mantendo escuta e aguarda. Tá, vou de vocês, aguarda. Correção, árvore elétrica, após direto, mantendo escuta e aguarda. Árvore elétrica, após direto, aguarda. Alfalo 30, 5217, está liberado. 5217, já procedi de alto, mantém posição antes do gilete. Da 3859, vai manter posição antes da Juliette e aguardar. Eu dei um tráfego da trip que se encontra na remota no 3 e já está aguardando para início do push. Então, após a entrada do Oceané, eu vou liberar o tráfego da trip e após o seu ingresso para o mesmo setor, tá ok? Tá, sim, que está precisando agora para 1-7-0-9. Dá 250 mais. O 9085 intercepta na rua 155, informa estabilizada. um pouquinho radial ideal de saída. Por gentileza, comandante. O salão está liberado para o 6312, sem pressa. 35 chama 62, não. 10 agentes de 6312. 5345, coordena com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Oceanair ingressar no 10, está autorizado seu posto na remota no 3. Sim. Após o Oceanair, ingresso, pushback 345. Somente confirmando, poderia voar Leda? Pós 2000, está autorizado. Pós 2000, está autorizado, obrigado. O 9085, completo final, chame 2 em desenvolvimento. Ah, desce. Ok, chame 2 em 18.6. 758.26, completo final. Agora com 1016, 18.6, está estabilizado. Sim. Aciona no transponder 5037, 119.35, a frequência do controle. 99. Autorizado, pouso da 1909. Torre Salvador, bom dia. 5826 Webjet, estabilizado na final. 5826, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, cheque trem, o vento 130 graus, 09 nós. Ciente, reportará o baixo travado 5826. Pax, se encontra, por favor. Entre fracionamento e táxi, 118.6, 1016 metros. Até. Mike Fox, prossiga. Ciente, está autorizado o táxi até o ponto de esperada 107. É porta pronto, o Sierra Mike Fox. 20 nível, decola da 10, sai da Momo, transição Nixa e Nixa, prossegue com o Ido e até o Whisky 10 conforme plano. Aciona 5197 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Cheque, 00320 Brasília, decola da 10 na Momo Nixa, depois com o Ido até o Whisky 10. 5117 o transponder, 119.35 controle, que na 6225, tá ninguém te ama. Pesamento correto, chama pro posto no 01, camarada. Passarela 2223 para Vitória, pronto, cópia? Também. Autorizado Vitória da Conquista, 260 a nível, decola da 10, sai da Arbor, eleva, e após eleva, prossegue direto Vitória da Conquista. Aciona no transponder 5103 e 119.35 a frequência do controle. Cotejamento correto, chama para o propósito. Ciente, autorizado final, pouso na, no, autorizado pouso no pátio da Bata, o vento 130 graus 09 nós, que negou na 0 no meio, reporta no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Autorizado já presente, está efetuando o cruzamento da final do 10 e vai para a final da Bata, Romeu. O 9085, solo aos 43, livra a pista pela direita, a frequência do solo 1, 2, 1, decimal 9. Olha lá, preto. Web 5826, informa o tráfego, o helicóptero efetuando pouso no pátio da Bata, à sua esquerda. Não interfere com este aproximação da 10. O vento em Salvador, 140 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 10. 5826, ciente do tráfego, tem no TICAS, livre pouso, não no zero. 5826, baixar a trava. Atividade no meu, final da bata, tá no visual com o poste na final da 90, não vai interferir. Ciente, o vento 150 graus, 09 nós, que é legal no zero no meio. Romel. Marcos Juliette Romel, reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado, Romel. Gente, consegue vir a Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, vai chamar a torre 18,6, 35345, muito grato. Da 3859, após a passagem de Andréa da Trip, ingressa via Juliette para o 09. Pausa, Trip, Juliette 09, está frente, muito conosco. Trip 5297, assim que o tráfego da frente inicial táxi, prossegue para a remota 12 via Juliette. Papatango Charlie, correção, Papatango Romeo Charlie X-Ray, autorizado a decolagem pistão 0, vento 150 graus 09 nós, atento à esteira de turbulência do Boeing 737 do Webjet que cruza o eixo de aproximação, o eixo da pista no 735. 4299 para Campinas, muito bom dia, cópia. Está autorizado para Campinas, nível 380, decola da 10, saída da El Leda Brit. Em Brit, receptor peso Luna Meio, prossegue conforme rota prevista. Aciona 5111 no transponder, 11935, a frequência do controle. O livro a pista pela direita, a frequência do solo, 121 decimal 9. Direita, 219, 586, obrigado. Mike Sierra Fox, autorizado ingresso, pista 17, táxi via pista até a cabeceira 35, porta Leandro, pronto, Mike Sierra Fox. Salve Salvador, muito bom dia, 5826, pronto. 5826, muito bom dia, prossegue via Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, 5826. Salve Salvador, 3526, informação, gol. Guarulhos 340 autorizado, copia? Mantém me escuta, por favor, e aguarda um minuto. Gol no 9... Então, gol 9085, vai seguir o tráfego da trip ingressada em Juliette pro 07. 07 seguindo o ATR, 9085, gol. Sacaria 2223, vai aguardar pro posto, mantém me escuta. Tango Romeo Charlie X-Ray, tem condições de cruzar a pista 1028 no primeiro terço da pista, através da torre? O Charlie X-Ray agilizando o cruzamento da pista 1028, Charlie X-Ray. Poderia confirmar para o CN62 de novo? 1251, alternando 13325. Encontra, obrigado. Índio, mantém no escuta e aguarda, com quem parte que se encontra e pista que decola? Decolado aos 45, com o meu Charlie X-Ray. Controle 3935, grato, quanto mais. 5826, ingresso via Juliette para o 08. Juliette para o 08, Abjet 5826. 2223 vai coordenar com a equipe de solo. Tem o tráfego da Abjet que vai ingressar no 08. Aposta autorizado o posto na remota no 4. Abjet após o Web ingresso. Ok, você puxa para o 2223. Autorizado para Guarulhos, 340 a nível, decola da 10, saída da El, Leda, eu, onde intercepta Pesolo 44 e prossegue até o destino conforme a rota apresentada. 5, 1-1-0 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Tá, então tu vai manter a minha escuta, eu vou aguardar que eu vou checar com a sala IES. O principal plano que eu tenho é essa rota da 3044. Fox, mantém a escuta. Tem, ele vai mantendo o... Vai próxima vez. Cinco, três, quatro, cinco, ali mantém pistão no zero. Passe Sierra Kilo Índia, pronto, cópia. Para Sorocaba, 400 ao nível, decola da 197, saída da El, Leda B. Embridge intercepta, perdo Luna 6, conforme rota apresentada e processo. Aciona 5-1 no 4 no transponder, 119.35, a frequência do controle. 10.35. Stay again, departure 119.35, so on. Climbing to level 370, American 92. 119.35, departure control, Salvador. 9980. Thank you, bye-bye. Mas correto, fracionamento de táxi 118.6. O altímetro marca agora 1016. Salvador, muito bom dia, tá 3304. Gente, dá informação de solicitar sua autorização. 3304, mandando escuta, guarda a cota, por favor. 70. American 90, radio contact in departure, climbing intercept level 370, on Fuka departure. Radar contact, climbing to 370, Fuka departure, American 9 radio. Serra Mike Fox, o vento 160 graus, 099, autorizado a decolagem de pista 35, Serra Mike Fox. Tem, deixar a decolagem 35, Mike Fox. 4-4, se eu quiser modificação, pede por gentileza o seu despacho antes de apresentar a sua gás na sala S. É 3304, cópia. Show 3304, pronto, cópia, prossiga, solo. Tá autorizado para Brasília, 380 nível, decola da 10, saída árvore, transição elefa, mais decolagem, curva direita, prossegue via peso luz 17 até o destino. 5123 no transponder, 119.35 a frequência do controle. 5 na escuta da torre. 380 da El, pode aprovar. É, da El, dá presente? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, obrigado. 3304. Cotejamento correto, se não proposto no 05, tá 3304. Ataque no 2223, 47 bordo, 6 horas e 50, alternado. Salvador. Prossegue via Apache em Jay Alpha. E quando no ponto de espera, 118.6. O altímetro marca 1012, tem bom voo, 2283 a passarinho. Qual que é o altímetro? 1016. TDC, o de apoio de voo de chapéu, Mike Fox. Para coordenar com a equipe de som. Assim que passar o tráfego da passarela da retaguarda, está autorizado o puxo no 03. 163-12, cópia. Mantendo o trânsito, mantenha 090, utiliza a sinalização voando a posição ITAP. Aciona 5121 no transponder, 11935, frequência do controle. À esquerda, após a decolagem, Ocean. Protegimento correto, sinal pronto para o push no 10. Mantenha 3 mil pés, Alfa Tantan. Está livre, o ajuste é 1.016. Vento 150 graus, 08 nós, quem negou no 0 no meio, autorizado a linha de colapso do museu. Vai que bravo, uniforme, prossiga. Mike Bravo, me informa, mantenha me escutando a cobra, por gentileza. O plano do senhor está previsto para 1230, confere. Eu ainda não possuo o seu plano aqui, assim que eu receber eu pago a sua autorização, ok? O Índia. Enable 1685. Puxa, Xanamé, porque é Xanamé 225 é o número 2 do setor, não temos que te aguardar pra mim. 545, enable 1685. American 125.5, it's not 126.85. Até a cabeceira 17. Receive air mic 980 out of 190, climb to level 370. 12545. 19935. 19935, obrigado, bom dia, bom trabalho. De acordo com o nosso DOG, foi feito uma CHG número 213. Pedulo 2. Porém, a Cala IS me disse que ainda não recebeu nada. Eu tenho que aguardar a autorização da mesma para pagar sua cota, tá ok? Sim, senhorita. Uma árvore. Segue via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 186, 1016 na altimetria. Tem bom voo, até a próxima, viu? Até. Hoje é 6225, contando com a equipe de som. Tráfego da Azul já está iniciando o táxi, após o autorizado posto no 01. Gente, após o início do táxi da Azul, inicia o busto em Canadá, beleza? Na M3-1, dando indicação, chegada bom, pedi que mantenha 4 mil pés, ajuste, M3-1-0, 1-6. Telematango, prossiga.